passou. Era suposta ira contida no suposto Deus. Ninguém quis saber quando a água do mundo esborrou, escorreu. Ninguém se tocou quando o verde da mata acabou, se escondeu. Era suposta ira contida no suposto Deus. Era Deus acusador e culpado, era Deus a chicotar o perdão. Eram deuses astronautas orbitando a minha imaginação. Era Deus o assaltante e o roubado, era Deus a liberdade e a prisão. Eram deuses astronautas orbitando a minha imaginação. Astronautas orbitando a minha imaginação.